E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, mais uma leitura de e-mails, recados das redes sociais e coisas que a gente vê por aí. Hoje nós temos uma super lotação por aqui, começamos com o Álvaro. Piada interna, povo. Com a Sara, que tá rindo que nem uma descontrolada. Nerd Master. Perdemos. E que perdemos o Nerd Master? Perdemos não. Perdemos não. Nha, nha, nha, nha, pra você também. E por fim, o Balmondes, que tá aí oculto por causa da filha. Estamos aqui. Rebeca e o Rodrigo aqui. Estamos. Como é que se fala? Dando de ombros pra galera. Nha, nha, nha, nha. Eu tô dizendo, esse negócio tá me fazendo lembrar daquela propaganda das tartaruguinhas. Nha, nha, nha, nha. Caranguejo antes da tartaruga. A da tartaruga era... Olha, olha a mamãe. Aqui é a mamãe, né? Que ele tirava a camisa. Ai, cara, Deus abençoe crianças. Mano, muito... Hoje a gente tem leituras de comentários de pelo menos 6 episódios. Algumas tweetadas. E um e-mail vindo do nosso episódio sobre Tokusatsu. Uai! Aí é massa! Sem contar algumas notícias, né? Claro que tudo vai depender do tempo que a gente vai ter de episódio, então vamos lá. Sara, primeiras damas. Ok, gente, vamos lá para o Anime Series 130, a entrevista com o Ricardo Fábio. A primeira do Nordestus. É sempre um prazer ouvir esses programas de entrevista, pois a gente deu poucos amigos que vão o Jorge e o Álvaro ao conversarem com os seus livros. Achei linda e forte a história do rapaz que disse que através da música interpretada pelo Ricardo, ele não cometeu suicídio. Deve ter sido uma emoção duca ouvir algo assim e saber o quanto de bem podemos fazer duas pessoas através de algo tão simples quanto uma pessoa. Parabéns, pessoal. É isso aí, Norberto. Olha, eu digo pra vocês, hoje vamos ter uma briga de cachorro grande em questão de comentário, porque Norberto e Thiago Ramos resolveram brigar pelo posto de o comentador. Né? Eu tô vendo bem diferente. Álvaro, outra parte desse episódio, por favor. Segue agora com o comentário do Thiago Ramos Melo. Que honra vocês tiveram de conversar com um dos grandes cantores e literalmente um artista completo que é o Ricardo Fábio. Com uma carreira cheia de momentos bombril até chegar a cantar o tema do Dragon Ball GT. Quem dera que ele também tivesse um histórico de dublagem e ainda continua com essa prestação de serviço feliz por receber o carinho dos fãs através da música Sorriso Contagiante. Tive quase a oportunidade de ver ele em um evento em Fortaleza no ano da graça do Sr. Álvaro 2005. Hã? Eu não entendi. Ué, Jesus! Você, graça você do é senhor, Jesus, Jesus! É a graça do Senhor. Ah, tá. Jesus. Mas por contratempos da vida, vulgo trabalho, não consegui ver ele. Uma pena, mas pra quem sabe ele tenha outra oportunidade pelos verdes mares cearenses. Demais e somente isso, parabenizo mais uma vez pela dupla de otakus tiras nesse enlatado podcast de animes made in Brasil. Sucesso sempre pra vocês e até a próxima. Tiagão, obrigado por esse e todos os outros comentários. Emenda no outro. Emenda no segundo. Emenda no último, vai. Ah, já tem também, ele falou outro comentário. É verdade, uma grande pessoa e sempre alegre nas conversas. Parabéns mesmo. É, isso, é porque eu respondi o comentário dele e ele respondeu em cima da minha resposta. Okay. Uhum. Agora só um comentário do comentário. A única coisa que presta no GT também é só música, tá? Obrigado. Uhum. Você e toda a torcida do Corinthians concordam com isso. Vamos lá. Nerdmaster, lê pra gente o próximo, por favor. E o próximo comentário foi feito no episódio 129 de Cosplay, a fina arte de pagar mico. Vai, Nerdmaster. Ai, caralho. Uai. E quem nos comentou primeiramente foi nosso querido Norberto, que ele já estava de saco cheio, do Thiago, que comentar muito, ele quis comentar um pouquinho também. Ótimo cast! Confesso que há anos atrás eu cheguei a pensar em cogitar a compra de um macacão verde e tentar um cosplay de Yusuke Urameshi. Mas graças aos deuses do cosplay não fui em frente, seria algo difícil demais de desver. Curti muito esse cast pessoal, meus mais sinceros parabéns. Eu tenho um comentário a fazer, não sobre esse comentário, mas sobre o episódio propriamente dito. Que a galera falou que tem níveis de cosplay, né? Profissa, mais ou menos, de armário. Eles esqueceram um muito importante. É o cos pobre. Eu falei. Não. Falou? A gente falou de cos pobre. Oh, falou sim de cos pobre. Ouve lá de novo, Nerdmaster. Ah, eu até faço menção ao famoso motoqueiro fantasma, que o cara só coloca um capacete e um lenço branco. E eu falei do yoga de toalha. Vamos lá. Vamos, o próximo, por favor. Outro e-mail de Thiago Ramos Melo. Salve, galera. Adorei o cast falando do pessoal que gosta do que faz e todos nós agradecemos por tudo, pois fazer isso requer coragem, paciência e muita dedicação. Sempre admiro os cosplayers por serem pessoas que amam o que fazem e usam a criatividade para se transformarem em seus personagens favoritos. Eu e um colega, um dia estávamos pensando em fazer um cosplay. Era baseado no estilo do Cavaleiros do Zodíaco, mas com detalhe, a armadura seria feita com fórmica branco, aquele material que faz as famosas plaquinhas de evento, mas infelizmente ficou no papel. Quero parabenizar aos envolvidos e a vossa santidade, Álvaro Cristi, por trazer mais uma convidada para enriquecer esse episódio. Até a próxima! Eu digo que, assim, nesse episódio, eu e o Álvaro ficamos de orelha. Claro. Porque, além da convidada especial que o nosso querido Álvaro trouxe... Trouxemos. Tivemos a Sara também abrilhantando pra cacete o episódio, né? Hello! Cara, não, o bom foi quando você virou pra mim. Sara, dá sua opinião aí, eu. Hã? Né? Tá quase... Não sou eu! É, mas não era bem um episódio de entrevista, né? Era mais sobre cosplay mesmo. Né? Pelo menos uma coisa, né? Como você, Jorge, como você e o Álvaro ficaram de orelha, já dá pra fazer aqueles cosplay de elfo, né? Quase isso, né? Beleza, vamos lá. Seguindo aqui a leitura de comentários, temos aqui o episódio mais polêmico dos últimos tempos, e vocês vão entender quando a gente começar a ler os tweets, que é sobre o nosso episódio 127, Dragon Ball Z, o OVA, uma vingança para Frieza. Começamos Dragon aqui. É que assim, ó, leia Dragon Ball Z, uma zova, né? Porque enfim, é um filme, né? Enfim, deixa pra lá, bora. Original Video Animation. Todo mundo sabe que eu falo OVA ao invés de OVA. OVA de peixe. Você não entendeu a piada, ok. É porque o filme é ruim, Dragon Ball Z, uma zova, entendeu? Deus, eu quase soltei uma piada aqui. Ah, manda bola. Não, já passou. É que tipo, ele explicando a piada tipo a isso, sabe? Você, sabe? Tá, beleza. Seguindo a sequência de sempre estar intercalando, temos aqui o comentário do Norberto, desse episódio específico. Ele fala assim: às vezes vocês apresentam alguma obra que eu não conheço ou não vi e me coço os olhos de vontade de ver, mas esse não animou muito não. O jeito é aguardar pra ver se algum outro Dragon Ball, série ou filme me interessa, mas o cast foi ótimo, parabéns pessoal. Esse é da série dos OVAs de Dragon Ball que não entra na história canon, por causa que ele é totalmente fora de propósito. O próprio título, né? Uma vingança para filme já começa aí. Bom, esse filme é uma gelada. É mais gelada do que Evolution. Pariu. Não, o Evolution consegue ser mais gelada, velho. Não, eu sei que tem filmes piores, mas ele tava. Quando eu assisti, eu achei tão ruim que eu quase chamei ele de GT. Não, mas o GT é melhor do que esse. Olha, tá uma boa briga. Mas vamos lá. Sara, lê o comentário intercalado desse episódio pro Thiago Ramos Melo, por favor. Ok. Não, é interessante. É o Norberto e o Thiago. Vai indo, né? É só os dois. Dragon Ball Z teve vários filmes. Acho que fiquei somente na série que passava na banca. Foi difícil ver eles e ainda por cima tem muitas coisas que ficou por fora das lutas da série. Sem contar, é o piadista Moldy do Nerd Master, afiado, e o Jorge tentando falar do filme. Isso sou eu! Isso é! Mas foi bem interessante. Parabéns por entrarem nesse filme. Ah, vai! Não. Peraí. Se não fosse piadista Moldy, esse episódio não ia ter graça. Desculpa aí. Pera, tem um complemento ali. Cris Zeldinha, 3 por 1 real, espere tudo bom. Oi? Ah, é que assim, ele tá falando porque esse episódio foi feito, fez parte do projeto Triforce, em que foram unidos nós, o pessoal do MachineCast e o pessoal do AllBlueCast. Tudo por culpa do senhor Team Blue, né? Que eu duvido muito que vá chamar o Animesfere de novo depois de todo o meu glamour e capacidade humorística. Tenho medo. É, né? Pra quem não entendeu e quem não ouviu esse episódio, o Nerdmaster entrou no Fury Mode e zoou o Team Blue até dizer chega, né? Você o Team Blue não zoei tanto não, mas o filme eu zoei todo. É, por aí. Ô Jorge, poxa vida, ele zoou muito o Team Blue? Caramba, tenho inveja de você, Nerdmaster. Nerdmaster tá fazendo as pessoas ficarem chateadas aí, ó. Você conseguiu deixar ele em posição fetal embaixo da mesa? Não sei, ele não me falou, mas... É, eu só sei que ele nunca mais respondeu minhas mensagens. Ah, ok. Bom, the treta has been planted. Né, por aí. Álvaro. Próximo mais comentário, um por comentário, favor. Thiago Ramos Melo. Esse foi do cast de. Esse foi o cast do Norberto. É, foi no cast 126 de leitura de e-mails, comentários. Acho que foi o último que a gente gravou. É, então. foi a leitura de comentários e e-mails antes desse aqui. É. Então, Thiago Ramos Melo. Esse foi o cast do Norberto. O novo O Comentador. Surge um renascimento nos comentários do Animesfera. Espero que continue assim e para que tenha mais leituras engraçadas como essa galera. Eu quero fazer um senão aqui. Eu detectei um pouco de invejinha nessa parte, tá? Eu percebi, tá? Você teve invejinha, tá? Olha, eu não tive inveja, acho que é ciúmes, né? Porque vamos andar mais... Eu também acho, tá? E o recalque bateu no ombrinho, tá? Continua, Álvaro. Mas tirando isso, é uma pena. Foi o acontecimento durante esse período com a Kyoto Animation. Fiquei chocado com a notícia. Veio do nada no meu feed do Face e com isso fui compartilhando. E ainda procurando algo para saber sobre a gravidade desse atentado, Vai, continua. Parecendo aquele cara lá do Pega o Pongo, né? Temos que ficar atentos em tudo ao seu redor. Sempre temos algum fanático tentando um fanático tentando destruir algo e ainda por cima destruir nossas vidas. Nossa. E pessoas de bem que nos alegram com suas obras. Espero que, apesar de longo prazo, o estúdio volte ao normal e retorne às atividades com grande estilo e mostrar de novo o que tem de bom na animação japonesa. É isso aí. No mais, é isso. Esperamos boas notícias e, claro, bons comentários. Até a próxima. Isso aí. Muito obrigado pelo comentário, Thiago. E, assim, pelo que eu fiquei sabendo, vai demorar bastante para a Kyoto Animation se recuperar. Sim. Eles têm um catarse aberto pra ajudá-los a recuperar. Ele tá rodando por aí, depois eu dou uma procurada e vejo o link. O MineMilist e o Crunchyroll estavam divulgando até as horas, acho que eu não tô vendo mais, acho que parou. Mas até aí eu confirmo pra vocês no post. Não, e inclusive ainda está tendo baixas de pessoas que foram consideradas fora de lista. Se não me engano, ontem, mais uma das pessoas que tinham saído da... Como é que fala o tratamento de lista, pegou a sala de ser. Então, é algo ainda que tá trazendo ainda muita consequência. Pois é, é algo complicado. A pessoa não sabe se conter e acaba estragando a vida de vários outros por aí, né? Bom, Nerdmaster, sequência desse episódio, por favor. Então, na sequência deste episódio, temos o comentário de João Norberto, que disse o seguinte: que leitura de comentários incrível! Eu nem tinha percebido meus vários comentários. Mas, poxa, vamos lá, né? Como não dar uma força para uma equipe tão foda quanto a do Animesphere? Em compensação, no Paranerd, ele não vai nem para dar um cheiro. Obrigado. Eu vou estar sempre com a boca no rio. Oh, tô lendo, quieto. Vou estar sempre que possível por aqui, comentando, compartilhando e dando aquela força. Passa no Paranerd também, porra! De Master, calma. Ele só comenta nos 500 podcasts mais queridos dele. Deixa... Crefido! Maldito! Menina! Não, eu quase esqueci que tinha a filha dele, por isso que eu já falei o que eu queria. É, vamos lá, Pamondes. Próximo comentário, por favor. Nhanhanhan! Animesphere 125, entrevista com Cristiano Torreão. Chamas Negras da Destruição! É isso aí. João Norberto nos comentou. Uma entrevista excelente. O Cristiano é muito simpático e dá para perceber que ele estava tão feliz quanto seus entrevistadores. Adorei ouvir novamente as vozes de tantos personagens queridos. Meus parabéns a todos vocês. Valeu, Zão Norberto. Seguinte. Eu só deixar um negócio aqui, um comentário rapidinho. Se dava para perceber, é, João? Eu percebi sem dar. Então. Comentário a respeito do episódio. A mesma praça. A né? Mesma... Não, João. Mas... Gente, agora eu estou em dúvida. A gente tá fazendo o carnezinho do Thiago e do Norberto direitinho, cara, porque eles estão comentando pra caramba, mano. Vamos fazer o catarse pra eles, porque. Ah, eles só. Né, eles... Pra você ter ideia, o Norberto ele começou como João Norberto, aí atualmente ele já tá como Norberto Silva, sabe? Ah, ele só tá fazendo isso em troca dos episódios que eu fiz lá no Bardos do Infinito com os contos dele. Então, nada mais justo. E também um cara super gente fina. Enfim, esse episódio com o Cristiano Torreão, deu pra perceber realmente que ele gostou de falar com a gente a respeito sobre o trabalho dele. Porque assim, nem todos os dubladores ou cantores que conversaram com a gente, eles... curtem muito falar de seu trabalho. Quando a gente chama para uma entrevista, vem aqueles que se sentem à vontade, ou pelo menos que tem tempo, para poder falar sobre a sua própria obra. E o Cristiano é um cara super gente fina, de boas. Agora, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida é que eu ia ouvir falar sobre Ney Matogrosso no Animesphere. Muito obrigado. Cara, e o cara falou, mas não foi o... Não, então, eu sei que foi o outro, mas é que eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso. É, sim. É, nem Mato Grosso, nem Messier. Graças ao Ricardo Fábio. Sim. Agora só falta a gente entrevistar o Ney Mato Grosso. Ah, tá. É, não. Pô, não, que amassa, cara. Vamos lá. Seguindo em sequência desse episódio, comentário do nosso querido Thiago Ramos Melo. Salve, sim. Seres animados... fãs da cultura japonesa. Adorei a entrevista com o Torreão. Uma conversa bem solta com um dublador pra lá de gente fina. Sabemos que não é fácil viver de dublagem, principalmente falando do seu começo de carreira. Mas com o tempo e se firmando, é provável que o sucesso venha. Adorava a voz do PJ da Turma do Pateta e do Riei de Yu Yu Hakusho. Sem contar o filme do PJ South Park. Não era o Pateta, não. PJ não era o Pateta, não. PJ era o filho do Bafo de Onça. Então é, na Turma não, do Pateta. PJ... Na Turma do Pateta. É. PJ é o filho do Pateta, criatura. PJ é o filho do não, Bafo. Não, o filho do Pateta é Max. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Ah, whatever. PJ é Pete Jr. O Pete Jr. é o... O Bafo de Onça, João Bafo de Onça é Pete alguma coisa. Vamos lá. Sem contar o filme do South Park que fez a voz do Cartman. Aliás, ele cagou litros pra minha explicação. Caguei mesmo, vamos lá. Ele vai cortar isso! Ele é tão covarde que ele vai cortar isso na edição, esse covarde. Certo? Agora mano, ele vai. Tirando aquelas vezes que ele inverteu o discurso da gente, formou diálogo, cortou 30 minutos de áudio, picotou tudo. Tranquilo. O Jorge é assim. Você virou os fake news, caralho. Mudando o discurso da galera, porra. O Jorge é o deep fake dos podcasts. É o nosso talk, okay, né? Ele... Agora eu tô me vendo obrigado a cortar. Vamos lá. Seguindo. Vi pela primeira vez o filme na tela de sucesso do SBT. Imagine um filme passando numa sexta-feira às 10 da noite com aquele linguajar maroto que aquele povo tinha. Além de não saber da dublagem, pois conhecia animação através da MTV. Foi um cast maravilhoso. Eu só tenho que dizer uma coisa. Blame Canada! Blame Canada! Eu me perdi na referência, vamos lá. Você não tá falando South Park, caralho? Eu não assisti South Park, criatura. Eu não manjo. Jorge. Vamos precisar de outro Jimmy, cara. Putz, grilo. Vamos lá. Eu entendi essa referência, tá, Mamondes? Eu tive que colocar, porque se eu colocar lá os personagens que morriam em todo episódio de South Park, né? Que já parou, né? Os 8 anos já que já não morre toda. Malditos bastardos, vocês mataram o Kenny! Exatamente. E o Kenny ficava só falando palavrão por baixo da roupinha, né? Não sei se vocês já viram. Então, pegaram e. Porque aquilo ali era fala e os caras alteravam pelo software, né? Aí os caras conseguiram desalterar pra ver o que ele falava. Vamos lá. Foi um cast maravilhoso de escutar e quero parabenizar. Yeah, baby! A vossa santidade por fazer peregrinações nas redes sociais para buscar este pessoal que precisa ter mais espaço na podosfera. Sucesso a todos e até a próxima. E a vossa santidade, Jesus? Sim, ele é o Álvaro. Ah, tá. O Álvaro não. O Álvaro não é a vossa santidade, ele é o filho do dono. Só isso. Bom, Sara, você leu os dois... Não, deixa a Sara, não. Deixa eu. Eu vou aprontar uma coisa boa nessa aqui. Vai, deixa. Eu deixo. Vai, Nerdmaster, manda bala, vai. Meu Deus, velho, a vontade do Jack agora não, Sara. Não, posso fazer um corte rapidinho? Tá. É que quando o Nerdmaster falou que ele é o filho do dono, cara, a primeira imagem que veio na minha cabeça, a gente tava falando do Cristiano Torreal, foi o Coema. Não, diabo, acho que não, miserável. Segue, Nerdmaster. E agora, nós vamos ter um comentário no episódio velho do anime feio. No episódio 3 do Samurai X. Agora para com a palhaçada e lê direito. Essa poeira aí, hein? Ah, eu ia fazer tudo nessa voz, pô. Cortaram meu barato. Sacanagem. Cortei mesmo, manda a bola. O comentarista... que está fazendo uma maratona, pelo visto, do Animesphere. Parabéns para ele. Faça isso e visite o Paranerdia também, por favor. É o Marcos Costa. E ele nos diz o seguinte. Gostei muito do cast. Tem coisas que eu não sabia. Apesar de eu ter comprado a série, eu ainda não vi os OVAs. Tá escrito OVAs. Eu não vou ler OVAs. É muito bom. E ele depois comentou o seguinte, sim, vou ouvir os seus casts sobre CDZ e Yu também. Provavelmente o Jorge fez uma resposta para esse comentário, coisa que ele não põe na pauta, porque a gente quer que a gente cague litros para isso, e aí o Marcos deve ter respondido a resposta do Jorge, no mínimo. E foi isso mesmo. Então, assim, eu digo para você, a minha resposta não é importante em frente às respostas dos ouvintes. É importante pra gente saber. Mas você é importante no meu coração, Jorginho. Vamos lá. Agora a gente parte pras tuitadas. Até o final desse episódio a gente consegue tirar o Jorge do céu. Agora é eu. Vamos lá. Vamos agora, lá. Tá, Sara, você leu os dois primeiros... Assim, só avisando vocês ouvintes, todos esses tweets são todos do episódio 127 do OVA. De Dragon Ball Z. Então, Sara, lê os dois tweets do Henrique, por favor. Ok. Do Henrique Santos, @HenriqueGibimba. Henrique Gibimba. De setembro desse mês. Excelente post. Parabéns aos envolvidos e parabéns pela paciência jovem. Aguentar essas piadocas do Nerd Master vai ocupar o nível de paciência de jovem. Tem que ser, né? Desculpe! Nem me lembrava desse filme. E prefiro não reassistir. Regra dos 15 anos, sabe como é? É, normal. Seguindo regra dos 15 anos, ô cacete. Esse filme é ruim mesmo. Não tem essa de regra dos 15 anos, não. Sabe o que mais? Não vou pedir desculpa, não. Eu fiz porque eu quis. Bah! Manda bala, mano. Seguindo. Muita nostalgia nesse aqui. Parabéns, Álvaro, pela conquista. Sabe, o Cinda é uma referência não só no mundo da dublagem, mas em todo o Brasil. Papo gostoso de... Papo gostoso de ouvir. E apesar de não ouvir o timbre do S do Turim, momento de vergonharia, o código ficou excelente. Valeu, Miná! Lembrando que esse daqui foi no episódio que a gente fez a entrevista com o Fábio Lucindo. Esse daqui não foi, só que o episódio 127. Não reparei! Nem né? Tava percebendo isso! Álvaro, próximos Oi. Dois tweets, por favor. Do Rodrigo, Rodrigo Vasconcelos, arroba trafa... O que é que? Não, trafa, não, é do Thiago... Thiago Marques Lol. Ah, tá aqui em cima, desculpa. E do arroba Thiago Marques Lol e do Rodrigo Vasconcelos, arroba Trafalgar Lol. Ah, isso aí. Então... One Piece! One Piece mandou um abraço depois dessa, vamos lá. Thiago Marques Lol, arroba Thiago Marques Lol, para de jogar LOL, seu filho da puta. Aqui, eu ouvindo de novo. Eu ouvindo de novo, sempre o apoio moral. Lembrei aqui do filme A Batalha dos Dois Mundos. O Goku liga o foda-se, teletransporta todo mundo pro outro lado do mundo e acerta o vilão no meio do filme. E volta. Ah, ok. Eu não sei se eu assisti esse filme. Mas obviamente não conta com para sagas. É, pra variar também. Não, mas nem esse. Aquela porcaria do Vingança do Freeza também não conta, não. Não conta? A maioria dos filmes do Dragon Ball não são canônicos. Na verdade, o único filme que é canônico dentro do mundo de Dragon Ball Z, por enquanto, são os últimos. É, e os... Então não é o único, né? E os do Super agora, porque ou fazem, ou são meio que um prólogo pra depois vir na animação e fazer a coisa direito, entre aspas, muitas e pra fazer algum complemento. Por enquanto, temos três filmes da linha de Dragon Ball que são canônicos, que são A Batalha dos Deuses, que foi quando eles introduziram o Bills e o Whis, a Ressurreição de Frieza, que foi quando eles trouxeram o Frieza de volta, sem trocadilho. Jura? E, por fim, o último filme, que é o Dragon Ball Super Broly. Que foi não, aqueles... fala direito. Não, fala direito. É Dragon Ball Super, o filme, Broly, lá, lá, lá, lá. Sei lá, tem mais umas coisas, tem mais umas 300 outras legendas que eu não lembro. Enfim, o que eles fizeram foi, depois de colocar Kale como a contraparte do Broly no episódio 6, foi canonizar o Broly da maneira correta, né? Né? A maneira correta era não ser feito. Agora... eu vou pedir pro Bamon de seguir aqui com a leitura dos próximos dois tweets. Do Rodolfo Sá, arroba Sá, _ Rodolfo. Eu começo aqui então. Os próximos tweets são do Rodolfo Sá, arroba SA Rodolfo, SA, _ Rodolfo. Primeiro foi de... É só uma correção na abertura. O Cooler não é canônico. Dragon Ball Super Heroes é a animação promocional do jogo com o mesmo nome que tem para arcade e Nintendo Switch. Eu falei! Por aí. Enfim, agora o e-mail que veio do nosso episódio de Tokusatsu, episódio 89, foi do Alexandre Costa, o mesmo que comentou no nosso episódio número 3. Ele mandou assim: fala, o sangue ferve quando falam de Tokusatsu. Vocês mandaram muito bem sobre o assunto, você e o Alexandre Nerdmaster Xará. Te amo! Eu assisti Ultraman, Robô Gigante e os antigos na TV. E de 2005 pra cá tenho visto os antigos como Megaloman, Iron King, Jamboard Ace e outros. Pena que o gênero... Velho! Pena que o gênero não funcione mais na TV aberta brasileira. Mas, para falar a verdade, a TV brasileira já era. Spectreman é demais e eu comprei o box recentemente para assistir a série que eu também tenho um carinho especial. E sim, Dr. Gore era um gênio. Paz e abraço a todos. Eu só tenho um comentário a fazer. Assista o vídeo do Paranerdia sobre Spectreman. Muito obrigado. Link no post. Cara, inclusive eu ia falar desse daí do Paranerdia do Spectreman, mas enfim. Nossa, ele falou de tanta coisa antiga que eu tô esperando ele falar do Jackson. Não, cara, Spectreman era. É por isso até que da metade da série pra frente o herói era o Dr. Gore, porque era a história, na verdade, era o Dr. Gore tentando impedir a humanidade de poluir o planeta. fazendo monstros com o lixo que a humanidade produzia. Então, assim, pra impedir a humanidade, entendeu? Ele pegava tudo... É aquela coisa, meu querido. O Gore era um ecoterrorista? É, era um ecoterrorista. Mas, pô, o cara falava pra surdo mudo, o cara fazia reciclagem, ele tava tentando avisar a população do mundo, do planeta Terra, que eles estavam fudendo o planeta... Tudo bem, ele fez através da criação de monstros que estavam destruindo a raça humana, mas e daí... Não, aquele monstro semáforo, que é um dos episódios mais, assim, que ele fala do... Que é a criança que é atropelada e o desejo dela de ódio aos carros se torna o monstro farol, né? Que tem um farol na cabeça. Muito foda. Cara, muito foda. É tipo assim, tudo bem que hoje a animação para crianças hoje é muito mais infantil do que nessa época. Ele foi se infantilizando. Mas, cara, a mensagem daquilo lá para um negócio que era para vender boneco era sensacional. Sensacional. Agora é a hora das notícias. Eu lerei aqui as notícias e aí vocês me dizem o que delas. Primeira notícia, vinda do dia 4 de outubro, datando o podcast a rodo. My Hero Academia, primeiro episódio da quarta temporada, vai ser um resumo. Isso segundo os nossos amigos lá do Anime TV. Eu tô chocada, não tô. Uma coisa que... isso daí é tão clichê, uma história de você fazer o primeiro episódio de uma nova temporada ser um flashback das anteriores. Isso daí é tão clichê, cara. Não, mas só que, tipo, My Hero Academia, ele já faz isso desde a primeira temporada. E ele faz isso de uma forma diferente. Ele não só pega e joga resumindo. Tem toda uma apresentação, se não me engano, é o Midoriya e o All Might que fazem uma apresentação como se fosse um telejornal contando as pequenas pontuações até entrar a nova saga. É interessante, sim. É uma forma diferente de abordagem pra não ficar cansativo. É, mas entendeu? É legal. E como... É legal. Mas é que aconteceu tanta merda, mas tanta merda na terceira temporada, cara, que só um jornalzinho do Midoriya não ia dar conta, não. Então, vai saber o que pode vir aí, mas eu não fico chocada de ser, porque já desde a primeira e a segunda já vem sempre tendo esse resumo, esse macro resumo. Lembrando que o mangá de My Hero Academia, publicado pela JBC aqui no Brasil, abraço Marcelo Del Greco. Paga nós! Quem quiser adquirir a história, sabe onde achar. Beleza? Próxima notícia que a gente tem aqui é: editora da Shonen Jump vai lançar uma nova revista. Uau! Chamada Young Jung Battle, no dia 15 de outubro. Cara. Como já diz o próprio nome, ela vai se concentrar em mangás com histórias de batalha. Tipo... E as obras que vão aparecer, o primeiro one shot vai ser de Tiger and Bunny, da escritora Erika Yoshida e do artista Hiroshi Ueda. Que bom. Tipo, cara, minha opinião sobre essa notícia em si, a Shonen Jump, ela é literalmente dona de boa parte do editorial japonês de mangás. Ela é a máxima. E pra mim, a Young Jump, a nova célula, nada mais vai ser do que uma nova célula de esquenta, de requenta. Porque Tiger e Bunny, ele já foi lançado, ele já teve um outro lançamento em uma outra célula da Jump também, e agora vai ganhar outro requenta dentro da Young. Porque, tipo, cara, qualquer shonen da Jump, ela vai na Weekly Shonen Jump, ponto. E já tem as células específicas pra Seinen, Josei e etc. Então ela cria essa Young Jump aí, é desnecessário, ao meu porque ver. Seria o, vamos falar assim, seria uma série B das histórias, tipo assim, não tá na principal, aí seria tipo uma série B, uma série C, do que não. Sim, no e o pior é que ela tá outras. Começando com Tiger e Bunny. Tipo, eu lembro na época que Tiger e Bunny veio a público, foi o estouro, tal, mecas. Só que com o tempo ele caiu, ele não envelheceu bem, ele não produziu, não vou dizer que não produziu bem, mas só que caiu no limbo. E aí trazer de novo ele, não eu sei se é interessante. Ah, e vendo assim, lembrando que o editorial das coisas lá no Japão, ô Sara, é muito do que o que os japoneses querem ver, eles estão tacando a foda-se pro resto do mundo. Lá, não, muito provavelmente, faz muito sucesso. Não, eu também falo dessa parte. Olha, não, mas aí que tá, eu também falo dessa parte. O que ele tá falando, o que ela tá falando, pelo que eu entendi, ela faz sucesso, a Tiger Bunny faz sucesso, mas já não faz tanto sucesso pra ir na principal. Aí ela vai pra uma outra... Exatamente, porque a Young Jump pra mim nada mais é do que um requenta, se não me engano tem uma outra série, que é a Jump Plus. A Jump Plus, ela tá lançando uma nova serialização de The Prince of Tennis, já tem alguns anos. Ela começou a lançar a nova serialização do arco final de Rurouni Kenshin. A Jump Plus, ela é uma que seria uma continuação da Jump, de obras que já fizeram muito sucesso e que os autores decidiram voltar para fazer algum complemento. Bom, entendeu? Complementando o que eu ia falar, é que essa notícia veio dos nossos amigos lá do Anime United. Vamos dar a César, o que é de César, o reconhecimento pelo post que eles fizeram, né? Vamos lá. Não, sim. Seguindo a próxima notícia, também do Anime United, o filme de Kimetsu no Yaiba... Oi. Você vai ler todas as notícias ou é impressão minha? Sim, eu vou ler todas as notícias e vocês comentam. Ah, tá, desculpa aí. Segue daí, por favor. Bom, próxima notícia de Kimetsu no Yaiba... O filme de Kimetsu no Yaiba... Ele já era planejado desde o começo e ele vai trazer pra poder fechar aquele arco da primeira temporada. Tá, o que é Kimetsu no Yaiba? Kimetsu no Yaiba é Demon Slayer. Demon Slayer. É um anime Demon Slayer? Recente. Ah, o Demon Slayer? É. É. Foda-se. Que bom. Tipo, quem vai animar isso daí é a Ufotable. Véi, a Ufotable é maravilhosa. Nossa senhora. Pra quem não conhece, eles fizeram já animes com Fate Zero, Kara no Kyokai e Katsugeki Tokinrango. Sabe qual é a coisa que mais me atraiu a atenção e que mais merece atenção realmente nessa notícia? É a notícia relacionada do lado. Nanatsu no Taizai, terceira temporada, ganha data de estreia. Muito mais importante. Você deixou eu chegar? Não deixou, né? Eu ia chegar lá. Você ia chegar na notícia relacionada? Não tem nem isso na tua lista de notícias, seu corno. Ah, também te amo, tá. Vai. Tá, sobre já Kimetsu que você no Yaiba. Sobre Kimetsu no Yaiba, continua aí, Sara. Então, normalmente, filmes hoje em dia, animes que fazem grande sucesso, sempre já pensam em filme. No caso, o Kimetsu no Yaiba, ele já veio como uma grande explosão já, vindo da parte do mangá, assim como o Dr. Stone. Então já era algo realmente esperado de se fazer. E como já tinha todo um cronograma de 24 episódios, isso eu nem comecei a ver, porque eu acompanho o mangá, no caso. Eu fiquei assim, vai ter 24 episódios, ou eles vão fazer um filme, ou eles vão dar uma pausa. Um dos dois. E foi como eu havia pensado em primeiro, que é o filme. Sim. É uma boa, porque dá aquele tempo de descanso também para as pessoas, e até a pessoa procurar o mangá, porque... É aquilo, infelizmente, alguns filmes tirando Boku no Hero Academia, que vieram pro Brasil pela Sato Company, Kimetsu no Yaiba eu não sei se vai ter esse prestígio. Então vai ter todo aquele processo de, vai ter o filme, depois do filme vai ser tipo mais uns 3, 4 meses até sair o DVD Blu-ray, até cair de formas ilícitas, serem legendados pro povo ver. Ilícitas! Ilícita se não vai ter oficial, não é ilícito. Só é ilícito se tivesse oficial. Então, rapidinho, eu tava vendo aqui, olhando a notícia, Jorge, o dublador, o seiyuu original, né, o Natsuki Hanai, eu conheço ele também de algumas séries de mecha, cara, muito bom ele, não conhecia do Kimetsu no Yaiba, mas já me interessei pelo trabalho por conta do personagem... Do... Meu, eu digo pra vocês, sinceramente, eu tô tão surpreso do Balmonte conhecer alguém por série de mecha. É completamente inacreditável isso. Você acredita? Eu que nem eu falei da Kotono Mitsuishi. Eu conheci ela no original pela série de mecha, porque o Sailor Moon aqui passava dublado, né? Bom. Eu digo pra vocês, a Sarah pode dar o quinhão dela a respeito disso. É, Kimetsu no Yaiba é um dos animes da temporada agora do começo do ano, que é foda pra um zaralho. Então, eu recomendo, assistam. Não, Kimetsu no Yaiba e Dr. Stone, pra mim, são os ápices da animação shonen que a galera tá acostumada pra esse ano. Pra mim, ganham, sem nenhum problema, um Anime Awards, se tiver, o que normalmente tem. Né? Uhum. Que nem aquele anime Awards do Crunchyroll que a gente cobriu. Sim. Não, tipo, cara, os mangás já vieram estourados. Então, o anime... Não, a Ufotable foi maravilhosa com o tratamento de Kimetsu no Yaiba. Eu tava hoje vendo o primeiro episódio de Fate Babylon, do Fate Grande Horda, com um amigo meu, com o Lucas. E eu cheguei a comentar, o Ufotable, quando fez Fate, na verdade, qualquer anime dela, ela faz um episódio como se fosse o tratamento de um filme. É muito difícil você ver um episódio cagado dela. Na verdade, eu acho que eu nunca vi um episódio. E Kimetsu no Yaiba ficou lindo. Lindo demais. O que foi de aquele nono episódio, hein, Sara? Não. Aquele nono episódio foi o melhor da temporada inteira. Não, interessante que você pega o mangá, o traço... Agora não sei se a autora é a autora, me baguncei agora. Ela tem um traço rebuscado. E o anime foi lá e lapidou, porque a Ufotable é maravilhosa, meu Deus do céu. E deixou lindo. Bom, chamando a notícia que o Nerdmaster pediu, também do Anime United, a data de estreia da terceira temporada de Nanatsu no Taizai, que vai ser no dia 9 de outubro. É, daqui a alguns dias. 6, 7, 8, 9. E pra quem não sabe, Nanatsu no Taizai são os 7 pecados capitais. Inclusive, pra quem quiser ler o mangá, está sendo lançado pela JBC. Exatamente. Marcelo Del Greco patrocina nós. Inclusive, pra quem costuma comprar somente volume, se não me engano, a JBC ela dá uma tratativa diferente para o Nanatsu no Taizai, lançando capítulo semanal pelo Amazon. Sem contar que eles também têm um serviço de divulgação, né? Que eles utilizam para fazer o lançamento de capítulos. Então você pode adquirir por capítulos a leitura digital dos mangás que eles vão lançando conforme simulcast. Sim, nós temos simulcasts de mangás aqui no Brasil. Muito bem. A próxima notícia, porque eu tô com pressa que eu quero ir dormir... My Hero Wants Justice 2 ganha trailer e gameplay de 15 minutos. Próximo! Então, quem fazer essa notícia foi o nosso querido site Suco de Manga. Suco de Mangá. Não, é Suco de Manga porque não tem acento. Mas dentro da notícia tá lá Suco de Manga. É. Faltou o Plucky Duck, né? Suco de Manga! Tipo, se não me engano, o My Hero Academia, My Hero Wants Justice, ele foi anunciado ano passado, quando terminou a terceira temporada. Foi em agosto de 2018, isso. Foi. E olha, o que lançaram na época tava lindo. E enquanto você tava falando, eu tava vendo aqui, porque eu não cheguei a ver o trailer, tá muito bem feito, tá? Com Big Three formado. Cara, não, os jogos do My Hero Academia são sensacionais, não, cara. Mas é o My Hero Academia, ele entrou pro Big... Não falando do Big Three personagens dentro do mangá, mas ele entrou no Big Three da própria Shonen Jump. Então, se ele não tiver o... Se você levar em consideração, eles estão usando a mesma engine de Dragon Ball FighterZ. Sim. Na verdade, é Unreal, né? Sim. Unreal. Assim como o Dragon Ball FighterZ também usa Unreal. Tudo bem. É que, tipo, Unreal hoje em dia, praticamente tudo tá baseado em Unreal. Então é meio, tipo, vou falar assim, trem pra mineiro. Trem pra mineiro designa todas as coisas, entendeu? Para praticamente todos os jogos hoje, eles usam alguma versão de Unreal conta da engine 3D. É, creia qualquer coisa para mineiro, menos aquele coiso que anda nos trios. Aí é metrô de superfície. A coisa da coisa que vai na coisa. Vamos lá, próxima notícia é do... Fire Force, segundo Kur, ganha vídeo promocional movimentado com nova opening. Ou seja, a pessoa não gosta de falar na língua portuguesa. O site... intoxianime.com. Exato. Os nossos amigos do Intoxicação Alimentar, eles mandaram da seguinte maneira: Fire Force Second Core ganha vídeo promocional movimentado com a nova opening, que vem da cantada pela Cold Rain em parceria com a Ario, da banda Crystal Lake. Eu já não posso opinar sobre, sobre Fire Force, também conhecido como no Shobotai, porque eu não vejo. Ainda mais por se tratar de um anime japonês, né? Pelo menos pra vocês terem uma ideia. Fala um termo em japonês, não precisa. Esse é um dos animes que a gente tem que eles utilizam profissões para gerar heróis. Então, então aqui a gente tem um anime que fala sobre bombeiros. Acredite se quiser. Tipo, eu não vejo o anime, não cheguei a ler o mangá, mas a premissa eu conheço, a premissa é muito boa. Inclusive, se não me engano, é do mesmo autor de Soul Eater. E Fire Force está sendo lançado aqui no Brasil também pela JBC. É Panini, não? Não, não é do God Eater? Soul Eater? Eu achei que era do God Eater. Eu achei que o Fire Force fosse do mesmo autor do God Eater, não do Soul Eater. Eu vou dar uma olhada depois. Bom, eu não sei, é porque God Eater, se não me engano, é spin-off de Soul Eater? Não sei. Mas vamos longe, meu querido. Sabe o que é mais importante nessa notícia? É que ninguém se importa. Ninguém você, né, Nerd Master? Vamos lá. Eu sou a pessoa mais importante nesse cast. Desculpa aí, tá? Bom, tem Jesus! Jesus é muito mais importante. Jesus! Fala a próxima notícia, Jesus! Nem sei qual é a próxima notícia. Próxima notícia dos nossos grandes amigos de mangá. Eles falam da chegada da série clássica de Cavaleiros do Zodíaco, Hades, na Netflix. Não, senhor. Hades e Lost Canvas já tá na Netflix. A notícia tá falando que é a saga clássica mesmo, lá atrás. Seiya cortando a orelha do cara lá que a gente falou. É essa que vai estrear agora, 15 de outubro. Uhum. Hades já tá, Hades já entrou os mês passado, viu? É, Hades já tá lá, tudo que é ruim de Cavaleiro já tá lá. Hades, Lost Canvas, aquela porcaria em CGI. Não. Peraí. Lost Canvas, não. Oi? Lost Canvas e o arco de Hades são as melhores coisas que aconteceram no anime. Olha, tudo bem que eu já não vivencio mais. Já não vivencio mais no fandom de CDZ, já me afastei. Só que Lost Canvas foi uma das melhores coisas que saiu... referente. Eu também gosto muito da fase santuário do anime clássico, do Hades, saga de Hades. Oi, só um comentário, o Lost Canvas entra bem no que a gente conversou, né? Pro Japão, aquilo lá era muito adulto pro que as pessoas estavam vendo na TV e não fez sucesso, embora a animação seja sensacional. Na verdade, o Lost Canvas ele foi ter um sucesso tardio, ele foi começar a vender, foi começar a dar lucro depois que já abandonaram. Se a gente for parar pra pensar, na época que o Lost Canvas saiu, ele saiu literalmente na época que tava... aquela transição entre a descoberta, entre aspas, da internet, a galera pegando os animes, fazendo e tal. E se não me engano, Lost Canvas, ele saía, era de que, é porque era ovas, ser de 15 em 15 dias, ou era de um em um mês, eu não lembro. Eu assistia pelo extinto torrent da T-Bio BR, mas tinha um espaçamento de 30 ou 15 dias. Então, em vez do pessoal comprar... O pessoal já no Japão já não comprava. Aqui, quando foi começar a lançar, todo mundo já tinha visto. E na época, a maioria ou não tinha dinheiro, ou era filhos ainda que não tinham mesada suposta pra comprar. Acabou sendo tardio a venda dele completa. É aquela história. O que eles usavam de termômetro pra saber o sucesso era no Japão que era mesmo. As vendas, mas tava baixa, mas era por conta disso. CDZ hoje em dia, Cavaleiros Zodíaco, Sensei, o termômetro dele, a Bandai, a Toei, ela descobriu que o termômetro do CDZ não habita mais no Japão. O termômetro do CDZ está na América Latina, está na Europa. O maior termômetro de CDZ está aqui no Brasil. Eu diria até mais, o termômetro de CDZ é retal. Ai, sabia que ele ia falar isso. Ai. Só que eu falo América Latina, porque o pessoal lá da Espanha também gosta muito. Então eles descobriram que esse termômetro está aqui, então começaram a lançar as coisas já voltando. Tanto que eles terminaram de ver isso na época do Ômega. Que o Ômega saiu, a galera começou a dar muito ponto, muito pico de audiência, vendo stream da TV japonesa na internet. Então, o Soft Gold já foi lançado por stream direto, já visando o pessoal de fora. Sentia Show já foi lançado assim. Então tá esse ponto mais. Tanto que a própria o reboot da Netflix, ele foi feito tanto para agregar o tão sonhado público americano que o pessoal sempre quis com CDZ, como também para agregar o pessoal, já que América Latina e afins que já tem. Bom, então os CDZ eles descobriram tardio só. Mas eu só tenho uma coisa a dizer de Cavaleiros do Zodíaco. Dois pontos. Aspas. Morra, ceia, seu viadinho! Fecha aspas. E o que você tem a responder, Álvaro? Não, nada. Bom, continuando a nossa penúltima notícia, dos nossos amigos lá do Anime United, eles falam que Black Clover vai ter mais 51 episódios confirmados. Pra quem gosta de Black Clover pra caralho, que nem eu, que já assistiu 103 episódios e sim, quer mais, é muito bom. Diz aqui que vai... ultrapassar 150 episódios. Eu não acompanho o Black Clover, mas no caso eles começaram a colocar filler ou eles deram essa pausa mesmo de respiração pra pegar... Não, eles deram a pausa, Sara. Ah, ok. Eles deram a pausa. Graças eles não estão a fazendo, Deus. Eles não estão fazendo, não estão fazendo filler. Graças a... Eu acho que eles aprenderam com Naruto, One Piece e Bleach da vida, que fica jogando filler. E você falou certo, porque o estúdio One Piece deles é um não pirro. Tem filler, não! Uma dúvida. Eu tô vendo aqui muita referência a Yatama. Yatama é uma série de comédia essa? Olha, eu não vou saber te dizer, mas... Depois eu dou uma... Yatama não. Acompanha, mas eu vou dar uma pesquisa. Não. Yatama eu sei que é uma comédia escrachada. Ele quer saber se Black Clover é aquela comédia que a gente falou quando a gente falou de Mecha. Ele, se você pegar, ele é bem estilo Fairy Tail. Obrigado, eu não vou assistir. Obrigado. De nada. Nossa, mano, acabou a vontade. Eu tava aqui super... Putz, cara, Yatama se ri do início ao fim. Aí ele falou, Fairy Tail. Que bom, Yoga! Que bom pra quem gosta. E, por fim, a última notícia. De verdade. E também é lá do Anime United. Granblue Fantasy divulga vídeo da nova abertura. Na verdade, isso daqui a gente já tem, inclusive, no ar... lá no Crunchyroll, o primeiro episódio da nova temporada de Granblue Fantasy, que foi lançada agora no dia 4. E eles estão continuando a história do Gran, e não a história da menina que se fazia passar pelo Gran no último episódio da última temporada. Que bom. E eu dei graças a Deus por isso. Abraço, Éder. Eu sei que ele vai estar ouvindo o episódio, que ele queria que continuasse a história da menina. Não, muito obrigado. Bom, mas quem... outro que eu recomendo a rodo é o Granblue Fantasy. Ele é uma obra vinda de um game, da desenvolvedora Cygames. E ele é bem aquele RPG japonês de turnos. Então, quem gosta da série do jogo... vai gostar muito do anime. A primeira temporada tem cerca de uns 14 episódios e a segunda começou agora no dia 4. Então, bora lá. Pergunta. No desenho, o anime pausa para abrir menu e escolher o poder? Então não é um típico RPG japonês. acontece, Nerdmaster, que ele é baseado... Ele caiu! Ele caiu! Jesus amado, Jorge, você pega muito... velho, você parece muito Koalas. Bom, gente, por fim, nós terminamos o episódio por aqui, em que nós pedimos a vocês, você gosta do Gear, gosta dos episódios, manda seus comentários. Tem o site www.animesphere.com.br, tem o Twitter, ff_animesphere, você tem o Instagram, que é o animesphere.podcast, assim como no Facebook. Você tem o nosso e-mail, contato@animesphere.com.br, e nós também estamos presentes no Castbox, que é um agregador de podcasts que permite comentários, além também de estar no Spotify e também no iTunes. Você que tem gadgets da Apple, como iPhone, iPad, iMac, o que seja, dá manda 5 estrelinhas pra gente, um comentário, e a gente vai trazer pra você na próxima leitura de e-mails, que vai ser o penúltimo episódio do ano. Então, de resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Falou, beijão! Até mais. Visita o Paranerd! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.